4981 no sala 58, libera a próxima. Direita via taxiway Eco. Chama 121 decima 1. Direita Eco 211 no azul 4981, obrigado. Condor 23 autorizado. Alinhar e decolar, pistão na zero. Vento 180 graus, 10 nós. Ali da cola da 10, o Condor 2. Libertax, posição 01 no via Alfa e Juliette, 4981. Condor 23, decolada 01, no chama o controle Salvador 199-3935, bom voo. 1935, muito obrigado. Bom dia a todos, Condor. Tráfego Salvador, bom dia, é o Azul 2796, nosso destino está para João Pessoa, estamos cientes da informação November, no pátio 3, nível solicitado 170. Azul 2796, autorizado para João Pessoa, conforme rota do plano, nível 190. Faz decolagem, curva esquerda, saída... Conde, controle 119.35, torre 18.95, transponda 5032. João Pessoa autorizado, nível de voo 190, curva à esquerda, perfil da Conde, controle 119.35, torre 118.95 e o controle 5032. Saída Conde. Contra 5032. 5032, confere, saída Conde. Ciente. Saída Conde. Conde. Correto, chame pronto para acionar. Vai chamar pronto. Salvador. Comandante, voo 1095, nível 320 com a November para Conquim. Bola 095, está pronto para cópia? Afirmo. Bola 095, autorizado com fins, nível 360, decolada pistão 1-0, após a decolagem curva à direita na saída Arbor Elefa, após segue direto conforme a rota do plano de voo. Transponder seco 036, controle 119.35. 360 é o nível, até Confim, decolada 10, com curva direita, perfil Arbor Elefa, após DCC conforme o plano de voo. O transponder será 5036 e o controle 11935, voo 109. Voo 1095, cortejamento correto, se não pronto para estiver questionamento. Chamarei. Pistão 0, ventou no 60 graus, 099. Ainda autorizado, pouso, voo 2199. Voo 2199, salto 14, direita, salto 1, 2 decimal 9. 99 táxi autorizado via Taxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, por favor, não, não. S Tower, Bajie American 229 for runway 10. American 229, good morning, continue your approach, report to runway inside. Alright, continue report runway inside, American 229. Essa Juliette, meu 2099. 2099, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, meu 2099. Runway inside, American 229. American 229, clear to land. Runway 10, wind 180 degrees, 110. Runway on, American 229. Salvador, bom dia, 3304, ILS, X-Ray da 10. 3304, bom dia, continua aproximação, rebaixa. Campo Vista, aguardando o pistolito. Aguardo, 3304. American 229, on the ground at 20. Okay, to show your eyes and call ground 121, that's not 1. Okay, 121, American 229, thank you. American 229, approve taxi via taxi Alpha Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, American 229. Avistou a 3 milhas, 900 pés, 3304. Sandra 3304, pouso autorizado, pista no zero, ventando 70 graus, 099. Meu pouso no zero, 3304. Então, 3304, solo 23, direito, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direito, 2, 1, 1, 3304. Passa 3304, livrou a pista 10. A 3304, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, então 3304. Azul 2796, solicita push e acionamento, parte 3. Azul 2796, parte 3, autorizado, chama táxi. Chama táxi. Fala Salvador, bom dia, Azul 4299, informação novembro, autorização Cantina 300. Azul 4299, prepara a Dael Leda Motiva e aguarde a cópia. Dael Leda Motiva, com 3 ações, obrigado. Torre, muito bom dia, Tenha 3259. Tenha 3259, bom dia. Eu te aproximo, qual é a parte visual com o campo? É, Tenha 3259. Tá chovendo sobre o campo? Negativo, chuva sobre o campo. Obrigado. Para o táxi, 47 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Maceió. Comando 2796, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pat 3, Pat 1, no Itacoaí, Índia, no ponto de espera Xamia Torre, 198.95, QNH 10, 19. Vai, táxi já Pat 3, Índia, no ponto de espera 18.95, e 19, azul 29, isso aqui. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299, está pronto para cópia? Azul 4299, autorizado, Campinas, via Upper Zulu, no 0, Pubave, após sair conforme a rota do plano. Nível 300, decola da pista 1 no 0, após decolagem, curva à direita. Na saída da Euleda, Motiva. Transponder 5045, controle 119, decimal 35. Autorizado Campinas, nível 300, via Brasil no 0, por base, rota do plano. Decoladão no 0, saída da Euleda, Motiva. Transponder 5045, controle 1935. Azul 4299, protegimento correto, chama pronto para o SPEC, assinamento. Para a próxima, deve ser a meta azul para 2 graus. Lidemos pelo Zulu, cruzamento, Mike, correção, cruzamento, Quebec, Mike Lima, na Lima, Torre, correção, Sol, 121, decimal 1. Aguarde para o posto. Agora. Fala, bom dia, tá? 3259, lembrou? 3259, táxi, Alfa, reportar antes do táxi 3 Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, tá? 3259. Aquilo autorizado ingressa no pátio 1? Não, e até o pátio 3 autorizado. Alfânsica Juliette, tá? 3859. A 3859, dá passagem ao Charlie 402 que vai prosseguir para o Pat 3, após ingresso a Juliette, portão 04. Após o César, Juliette 04, tá? 3859. Controle 119, decimal 35. O 35 vai chamar o azul 2796. Chama táxi. Chama táxi, 095. Afirmo, tá pronto, pode? Angolema Cielo Zulu, autorizado e Léo, via Golf 677, nível 100, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída Coral, transponder 0264, controle 119.35. Cotejamento correto, chama pronta, parte 3. Alfa Gol 1095 para o táxi com 166 a bordo, 3 horas, estou terminando a Brasília. 1095, confirma a autonomia? 3 horas e minutos. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0 via Pax Taxi Índia, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, Kenegal 0 no 9. Pátio Índia, ponto de espera 295, Kenegal 0 no 9, Gol 095, obrigado. Aquilo Zulu, autorizado, Sinai, chame pronto táxi. Posição 90, Guarulhos, nível 3, 40. Então, 3179, autorizado Guarulhos via Upperzulu 90, Taubaté, nível 3, 40. Decolada pista 90, após decolagem curva à direita, na saída da Euleda Motiva, transponder 5053, controle 119, decimal 35. Guarulhos autorizado, nível 340. Decola curva direita da Euleda Motiva, Porto 10, Taubaté. 5053, controle 11935, 3179. 1179, contagiamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Lima Quilos, o autorizado, táxi. Até o ponto de espera da pista 0 via pátio 1 no Taxi Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, QNH 09. Salvador Azul 4299, posição 1 para pushback acionamento. Azul 4299, autorizado, chama táxi. Autorizar o pushback acionamento, chama táxi, Azul 4299. Marcelo Azul, alinha e mantém pista na 0. Bono 095, Decolosso 44, controle 120, decimal 8. 208, boa. Motor Salvador, gol 1095, decola. Ele marca do Zulu ali e mantém isso na zero. Azul 4299. Tá, pronto para o táxi com 124 bordo, 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto. 1-2-1-1. Última direita, no solo, prossegue 1-2-1-1, China 63, 1-2, obrigada, até daqui a pouco. Até o China 63, 1-2, poderia apenas confirmar as condições da pista? Ah, tá úmida, a gente está liberando aqui na cabeceira 2-2, não tem nenhuma gota de chuva não. Gente, grato. Nada. Tango Lima, Kilo Zulu, vento 190 graus, 089, autorizador de colagem, pista 1 a 0. Autorizador, o Rodinho, o China 63, se livrou, não sei escutar. China 63, 1-2, está autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 3, China 63. Foi Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto 0 da 90, pronto. Azul 4299, bom dia, ali mantém piscina 0. Ali mantém piscina 0, Azul 4299. Autorizado, portão 10, chama ataque. Autorizado, autorizado, chama ataque. Sangue Lima, Celoso Lu, decolou 50, controle 1, 10-0, decimal 8. 208, Lima, Aquila, Zolô. Lima, Celoso Lu, confirmando, controle 119, decimal 35. 1935, Lima, Aquila, Zolô. Azul 4299, apenas para informação, a aeronave decolou à frente, perfil de subida completante de menor performance. Irá aguardar mais alguns instantes para a decolagem. Sim, aguardar, Azul 4299. Azul 4299, atualizador de decolagem, piscina 0, vento 200 graus, 079. Piscina de decolagem, piscina 0, Azul 4299. Salvador, bom dia, 3304, por gentileza, autorização Brasília, nível 300. 3304, tenho 360, pré-autorizado, copia. É, não consigo subir para esse nível. Pode recoordenar o nível, por favor? 300? Afirmativo. Ciente. Cita 3179-206 a bordo, 0490, com fim. Bom dia a todos, 0542, Natal. Gente, parte-se autorizado até o ponto espera da pista 0 via Pátio Taxa Índia. No ponto espera chame a torre 118 decimal 95 QNH 1099. Pátio Índia, ponto espera 118 95 1099, 379. Salvador, bom dia, ao voo 1196, informação mostra, autorização para curso seguro, 2196. O 2196, prepare a saída da EL e aguarde a cópia. Da EL, não sei se... Salvador, muito bom dia, 3179, aproximando ponto espera pronto. 3179, bom dia, a linha e decola, pista na 0, vento 190 graus, meia dúzia nós. A linha decola na 0, 3179.